João capítulo 8, vê lá comigo. João capítulo 8, versículo 12, está escrito assim: então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo... tudo é na palavra, né, gente? Jesus não tomava providência nenhuma, Jesus falava. Quem toma providência, no máximo, é a gente. Jesus não toma. Só a gente. Eu vou lá tirar a pedra pro Lázaro. Que isso? Assim, tirar é a pedra. Só na palavra. Só comandos. Ele vai dar para você vários comandos. Tem hora que ele vai dizer para você assim: filho, tirai a pedra. Tirai a pedra. Você está impedindo a vida de ser gerada ou regenerada. João 8, versículo 12. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vida foi gerada lá no princípio. Luz veio para o mundo, luz para todos os povos. Isto já foi gerado. Você tem em você, à sua disposição, luz. A luz de Deus foi gerada desde o princípio à nossa disposição, para qualquer um de nós. Deus encheu o mundo com a sua voz, e por isso ele se comunica continuamente com a sua criação. Continuamente a sua criação tem à sua disposição vida para ser gerada. Continuamente o povo de Deus tem luz, mas erra porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque se conhece as Escrituras, a palavra que foi gerada desde o início não erra. Gente, eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu ouvi bilhões de argumentos razoáveis para votar no não. Mas assim, muito razoáveis. Eu falei assim: gente, esse povo consegue mesmo, né? Eu falei: gente, podem falar o que quiser. O meu Deus disse. O que meu Deus disse? Está dito para mim. É impossível. Ah, mas e se vier alguém matar o seu filho? Eu falei: pode matar a família inteira, que a palavra de Deus é. Se vier uma bomba, um homem bomba aqui dentro da sua igreja, explodir, seus irmãos todos morrerem, Deus ainda assim é. Deus disse, e está dito. A verdade não varia. Ele não disse: eu sou uma verdade. Ele disse: eu sou a, artigo definido, uma. Não é, é a. Em nome de Jesus, toda essa palavra que foi proferida aqui não vai acontecer. Não haverá bomba aqui, nem mortes na minha família. Porque também está escrito que aos seus anjos ele dará ordens a meu respeito. E o inimigo não rouba isso. Não rouba isso. Eu ministro aqui agora e digo: Senhor, o meu pastor está lá em Londrina, a minha pastora está lá no Veredas Antigas, e em nome de Jesus eu declaro, dá ordem aos seus anjos a respeito dos filhos dele que estão aqui. E essa palavra que foi proferida no reino dos céus, há milênios, ela é. Não porque eu disse, mas pela autoridade, porque eu apenas estou aqui dublando o Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando de mim mesmo nada, meus irmãos. E se alguma coisa eu disse de mim mesmo, vocês deletem da mente de vocês. Porque não vai produzir nada, senão morte. Mas a palavra de Deus gera vida e luz. Ainda hoje, sempre vai gerar.